Certo dia, num almanaque eu lia, as pessoas do mês de dezembro têm bondade e sensatez, mas por incrível que pareça, eu fui perder a cabeça logo por um desse mês. Conheci a criatura, pensei em ter só ventura, inverteram-se os papéis. Tudo que o horóscopo dizia era pura fantasia. Elas são mais que cruéis. Pensei em ter só aventura, inverteram-se os papéis. Tudo que o horóscopo dizia era pura fantasia. Elas são mais que cruéis, elas são mais que cruéis.